perguntar de qual é o voo 755, ok? Falei pro voo 1755. Ok, então a gente tá mantendo 260, ligado ao voo 1755. Desculpa, quem modulou com 075, tá ok? Voo 075, reduza o senhor número 3 na aproximação, reduza para 2209. A redução, voo 1075. 3145. Só 3145, Atlético final, você me torrendo no 8 decimal mesmo. 2-6-3-1-4-5. Controle, o voo 755 pode manter 2509? Mantenha 2509, voo 1755. Ok, 250, voo 1755. Papapá, Serra Kill Lins, Sami Recife, no 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Uno 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25, Sierra Kilo Índia. Uno 3325. Oi, Salvador, é o 55627. Prossiga-se, trip 5627. Agora 6 milhas para Pouca, a possibilidade da proa de Aracaju, a partida presente. Aguarde coordenação trip 5627. Aguardando 5627. Romeu Papatão, que você me torre no 8 decimal meio. Salvador, muito boa tarde. Papatão, Romeu Papatão, na proa da rotatória dos Altos Campos. Gente, Romeu Papatão, prossegue na proa da rotatória. Intercepta final, me chame 3 milhas fora. Gente, prossegue na proa da rotatória, intercepta final, chama 3 milhas fora, Romeu Papatão. O senhor está no pátio 4? Sim, autorizado então Salvador Manati, o nome e o pés, decolagem da 17, curva direita após a decolagem, prosseguindo para o corredor axé. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0121 no transponder, o Mike Eco Kilo. Reporte no farol da Barra, Romeu Oscar Bravo. Quase confirmo o POB. 04, no pátio 4, para acionamento táxi, decolagem com a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Curva esquerda pro 190. Gente, esquerda pro 190, voo no 755. 5729 para cópia com fim, chame 121 decimal 9, ok? E mais sim, informação agora em curso a Quebec, autorizado com fins, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco, quando intercepta a Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5074 no transponder. Cotejamento correto, confirmando portão 2. Ele mesmo, 2. Cliente para chame pronto para o expedicionamento, o FG5729. Essa, 21. Cotigino 050. Goma 075, desce para 4000 pés, se negando 092. Ok, para 493, 1012, Goma 075. 145, seus solos 14, direita 1219. Direita 19, tá 3, 145. Redusa para 190 mais. Então, Rosana, sim. Para o que vai posicionamento azul 4118, posição 3. O azul 418 no 03 autorizado, reporta ataque. Autorizado por ataque, fala Salvador, boa tarde, tá 3145. Então 3145, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, aguardando antes da Juliette para 3145. O azul 418 na escuta. Positivo na escuta, 418. Temos um Airbus Datan agora já na Taxi Alfa, próximo à Taxi Juliette, vai parquear até o 01. O senhor tem condições de aguardar apenas o parqueamento do mês para prosseguir para o inspecionamento? Afirmativa, aguardando azul 411. Gente, grato. O TAM 3145, agora agilizando na medida do possível, ingressa Juliette, posição 01. Vai agilizar a Juliette 01, TAM 3145, grato pela coordenação. No 075, desça para 3.000 pés, correção, 2.000 pés, Senegal no 092. 2.000 no 092, 10075. Por gentileza, chame agora em 121 no decimal 9. 227, ponto para corte, confirme no 3.000, informação para passar. TAM 3217, informação agora em curso a Quebec. Autorizado com fins nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta, Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9-35 e acena 5076 no transponder. Autorizando 360 para confins, decola da 10, curva direita, compreendo o perfil da El, Leda, após Bridge, intercepta a Pêndulo 1-6, depois rota conforme. Navegação. Controle 1935, transponder 5076. Cotejamento correto, confirmando portão 10. Portão 4. Ciente no portão 104, chama pronto para o inspecionamento, são 3217. Dado Gol 755, final da LSX8, portão 0. Gol 755, complexo máximo, torrendo noite, décima meia. 108,6, obrigado. Esse braço de Luiz, que mantém as condições visuais de 1.500 pés, partindo através de Paris. Afirmativo, reporte para o táxi azul 4118 e grato pela colaboração, ok? Reportará para o táxi 4118. No 755, avisado, tem livre pouso na pista 1-0. Forma o vento 1-40 graus, 1-0 nós. Tá certo, tá abaixado, checado, visual, livre pouso, pista 1-0, gol 755. Próximo ao praia de Bom Despacho, acionado 2.500, identifique-se para o controle. Tivesse acionamento, hoje é no 05, autorizado, reporta ataque, seu Xané 63 no 4. Informo o tráfego a 10 horas, 1 milha, mantendo 1.500 pés, como Nordeste. Terra 1, 7-0. P5627, só me recife no 25.45 ou no 26.85. 1-2645 no 2685, pronto. Gol no nosso 25, desço para nível de voo 050, chegada bom. Estabilizado, 075. Gol no 075, completo sinal, chame torre no 8.5. Tanque bem, bom. Decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Ataque centralizado viagem alfa, ponto para dono 0, cima ponto 18, 1186. Ajustado 1-0, 1-3, ajuste 4-1, 1-8, já. Baixo travado, boa tarde. Boa tarde, 075, continue e aguarde pista livre. Dá liberação, 075. Gol no 755, solo 2-0, direita 1-2-1-9. Direita na próxima, 219, gol 755. O Romeu Papatão, autorizado para seguir seu táxi pela pista, observando o alinhamento da aeronave, e me chame quando a pista estiver livre, prosseguindo até o pátio 4. IP5219, boa tarde. Ainda não possuo plano no sistema para a vitória da conquista, só um instantinho, por gentileza, dentro de mais 3 minutos eu terei. Assim que eu obtiver, eu chamo para a copa, ok? Solo Gol 755, livrando para o Custódio, está aberto na Alfa. Gol no 755, táxi via Alfa e reporta antes ao táxi via Juliette para ingresso. Ok, Alfa, reporta antes ao Juliette para ingresso, Gol 755. Controle Salvador, patatango Alfa Vita Juliette, decorar banda, flash transfer. Alfa Vita Juliette, mantém as condições visuais no corredor de terra, informe que ações. Mantenha as condições visuais, corredor axé, informará através de fora da barra, Alfa Vita Juliette. Informe que ações, Alfa Vita Juliette. Alfa Vita Juliette, informe que ações. Alfa Vita Juliette, na escuta. Informe que ações. Não copiou Alfa Vita Juliette. Informe que ações, Alfa Vita Juliette. Salvador. O Chanel 613 no 4, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 0 no 3, ponto de espera 3,6, táxi principal. Estado decolar 1 no 7, vento no 60 grau 7 nós. O passageiro 2231 no pré-copy agora para a barreira, chame 121 decimal 9. 075, livrou 1211. O passageiro 2231 autorizado para barreiras do nível 340. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa a posição Cogbo. Após Cogbo voa a posição Dedor e após segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9, decimal 3-5 e aciona 5-1-0-7 no transponder. Está livre com o vento no 70 grau 7 nós. Decolagem do 6314, boa tarde. Observa a rolagem no Embraer da Azul. Após a linha, mantém na 1-0. Alô, rápido. 5729, prossiga. Na 2, puxa, tá, né? 02 autorizado, reporta táxi, 5729. 5729. O passageiro 223, o número escuta? Passageiro Alfa. Mais curto. Tá na passageiro Alfa. Apenas confirmando após Momo, a posição é Cogbo, ok? Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após prossegue até a posição de Dori, conforme a rota do plano. 4. Remoto 1-4, chama pronto para o espectacionamento, 2-2-3-1. Por favor, então, 3217, já temos um Boeing da Webjet iniciando no 02. Na minha escuta, por gentileza, para iniciar para o espectacionamento. Olha, Salvador, boa tarde. Azul 4118, passando 1400 pés. Azul 4118, contato radar, para nível de voo 360, saída da EL. Nível de voo 3620, saída da EL, azul 4118. Vai passar uma rotatória, tem um campo à vista. Tome torre número decimal 6, Fox Tanguásica. 18-6. 0 para Congonha. Rotatória, desloca com o campo, final da 1-7. Tome torre número decimal 6, Fox Tanguásica. Após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta, Pesulu 196 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou nenhum 99.35 e aciona 5102 no transponder. Gente, atualizou a avenida 360, vai decolar da pista 10 com primeira curva à direita no perfil da El Seda. Após o bridge, intercepta a Pesulu 16 e prossegue como o plano de voo. O controle 1935 e transponder 5102. Cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento. Chamaremos. Sai só um instantinho para a cópia, Galeão. Cópia. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta, Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5104 no transponder. Cotejamento correto, portão 9, chama pronto para o inspeccionamento, gol no 077. Taxi 609 da UEB, tem 153 por Guarulhos. Objeto 5729, quando pronto, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre em 1.18.62, o ajuste no 0, no 3, bom voo. É, Índia Alfa 18.62 no ponto de espera da 10. O TRIP 5219, pronto, copy. November Alpha mantém as condições visuais 1500 pés, repassa através de parede. Se o solo após o Boeing da Webjet liberar o setor, autorizado para o inspecionamento no 4, reporta táxi. O TRIP 5219 na escuta do solo. Já possua cópia para a Vitória da Conquista nível 200, copia? Autorizado Vitória da Conquista nível 200, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, e após prossegue direto para o destino. controle em 119 decimal 3, 5 e aciona 5117 no transponder. Cotejamento correto, pátio 3, chama branco para o direcionamento, trip 5219. November Alpha, acione 0420. Quatro mil, voo 19. Mantenha, pode pelo desse para 2000 pés, que negamos 013, autorizado sinal elétrico, pode estabilizar. Para 4000, após pelo, desce para 2000, informará estabilizado no ILS-3, voo 19. Correção, 1925, desce para 2500 pés. Desce para 2500 pés, após pelo, voo 19. 08, autorizado, reporta táxi, gol no 399. Reportará a Gol no 399. Nação. Web 75729, decolou 61 no controle, 119, decimal 35. De nada, 35, obrigado, tchau, boa semana. Igualmente. Controle 5729, decolou, boa tarde. Web 5729, contato radar, sobe o nível de voo 360, sei da Leda. Correção da El. Da El, 360. Cruzar 2000, autorizado Leda, 5729. 2000, Leda, eu ia pedir isso agora, leu minha mente, obrigado. O 925-2000 livre LS é bom estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado LS no Maranhão. Índia November Alpha, sente a tráfego agora, livrando 3000 e descida a 2737-800. O Trip 5488 direto Duna, descendo para 3000, ajustado 10 no 3. Direto Duna, 10 no 3, descendo para 3000-5488. E 217, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. O Foxtrot Tangosco foi quem chamou o solo para Barra Grande, nível 045. Gente, só confirma o pátio. É 1-0-1-3, 1-0-1-2. 1-0-1-3. 1-0-1-3, tá. Decola da 1-7, curva à direita, no via corredor axé. O controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal 6, dúzia, e aciona 5-0-5-3 no transponder. Tá, com direto bridge 5-0-9 web para o 360, muito obrigado. Tango Oscar, só modifique o transponder para 0133, ok? 0133 no transponder. Bate 4, confirmando. Autorizado para seguir, são em pista livre. 5, bom voo. 2552685. Turre agora, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. 399, o POB 122, 4 horas e 1 de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Gol 399, táxi via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera torre, em 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Autorizado o táxi, via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 118.6, mais espaço no 0, no 3, gol 1399. Gol 1755. Gol 1755, formação em curso a Quebec, com fins 360, copia? Copia 1360. Autorizado com fins nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, quando intercepta o Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5112 no transponder. Autorizar 360, conforme a rota plano voo, decola da 10, curva direita da El, Leda e Bridge, intercepta ambos do Lute 16, 1935, 5112 no transponder. Cotejamento correto, confirma o portão? Está no número 7. Ciente no 07, chama pronto para o estacionamento, gol no 755. Chamará, o que Luiz, que ainda não escuta? Tony, o transponder no modo stand-by, por gentileza. Confirmando, é o 0126. Ciente. Farendo 2231 no 08, corrigindo na remota 14, está autorizado, reporta ataque. Autorizado, remota 4, remota 14. Ali mantém na 1-0. Tango Oscar, vento 1-3-0 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 1-7. Sua resposta estabilizada. 2000 e aliança vai estar estabilizada 52. Web 5729, Recife agora 251, secundária 3325, bom voo. 251-3325, cada lá. 3325, positivo. Obrigado, Natália. Gol no 077, só um instantinho para iniciar o pushback saneamento. Temos o Embraer da passarela na remota 14, já iniciando, ok? Na minha escuta, aguardando. Decimal 35. Canal 35, com controle Oscar. Tango Oscar. Gol 925, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, seu táxi Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, Sete de novembro, Alfa 2, 118 mesmo, posto. Torre